teu problema. Pra mudar tudo basta só ele dizer uma palavra. Está aqui o Santo de Israel, dono da igreja. Ele vai agir em teu favor. Chegou a tua hora. Magnífico em toda sua glória, majestoso, o Altíssimo que se ergueu do trono nesta hora, só pra te abençoar. A luz que ele irradia invadiu todo o templo. Começo a sentir agora o toque do seu vento. Meu coração se aquece com essa chama que vem de Deus. Se ergueu do trono.